Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil, tô chegando. Esfriou, né? Tá esfriando. Mês de junho é assim mesmo. Na discoteca do Cleitão eu vou trazer a cantora Andressa com a música Cai na Real. A Faculdade da Música vai apresentar os mestres Zé Tapera e Teodoro. A frase irretocável é do mago Paulo Coelho. A oração de hoje é uma oração muito bonita, falando a língua dos anjos. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar a sua terra, Meu Pequeno Cachoeiro. A dica de hoje, cuide bem da sua saúde. Você está cuidando da sua saúde? É a coisa mais importante que você tem, né? Alô, Lorota! Alô, Lorota, bom, vou contar uma do Claudemir Vieira lá do Coromandel, tá bom? Na trilha sonora da minha vida, Ed Marques e Alessandro. Eu começo trazendo aí Tato Lemos, Não Brinque Comigo. A garapa que vou lhe servir é amargosa, o machado que vou lhe arranjar está sem gume, o jardim que você cultivar não brota rosa, e toda flor que você for colher não tem perfume. O seu castelo de orgulho e de sonho está ruindo, sua cacimba de água potável está secando, seu horizonte de sol tão ausente está sumindo, o seu pomar de frutinha gostosa está murchando. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais arengar com você, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais arengar com você, eu não quero mais. Seu caruru tá faltando, quiabo está sem gosto, seu vatapá tem azeite demais, não tá prestando, o seu pandeiro perdeu, chuá está sem som, sua viola quebrou, o bordão não tá tocando, sua mulher vai-se embora com outro mês que vem, o seu roçado acabou, a lavoura é só capim, e a cigana que leu sua mão e enganou, você tá longe de ser cantador igual a mim. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais arengar com você, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais arengar com você, eu não quero mais. Castelo de orgulho e de sonho está ruindo, sua cacimba de água potável está secando, seu horizonte de sol tão luzente está sumindo, o seu pomar de frutinha gostosa está murchando, sua mulher vai-se embora com outro mês que vem, o seu roçado acabou, a lavoura é só capim, a

nosso amor é sol do meio-dia, iluminando a gente, colorindo o coração. O nosso amor é feito de ternura, de sonho e de desejo. É a fonte de água pura. Nosso amor é tão bonito, é um infinito de prazer. Quero ficar a vida inteira com você, pra te amar, te dar carinho e te dar felicidade. Pois somente do seu lado a minha vida é de verdade. Somos dois apaixonados, caminhando de mãos dadas, escrevendo a linda história de um amor. Um romance inesperado, pelo céu abençoado, o momento em que a gente se abraçou. Você é tudo que eu sonhei, um anjo lindo que encontrei. E cada instante do seu lado eu fico mais apaixonado. Você é tudo que eu sonhei, um anjo lindo que encontrei. No momento que te vi, me apaixonei. O nosso amor é o sol do meio-dia, iluminando a gente, poluindo o coração. O nosso amor é feito de ternura, de sonho e de desejo. É a fonte de água pura. Nosso amor é tão bonito, é um infinito de prazer. Quero ficar a vida inteira com você, pra te amar, te dar carinho e te dar felicidade. Pois somente do seu lado a minha vida é de verdade. Somos dois apaixonados, caminhando de mãos dadas, escrevendo a linda história de um amor. Um romance inesperado, pelo céu abençoado, o momento em que a gente se abraçou. Você é tudo que eu sonhei, um anjo lindo que encontrei. E cada instante do seu lado eu fico mais apaixonado. Você é tudo que eu sonhei, um anjo lindo que encontrei. No momento que te vi, me apaixonei. Você é tudo que eu sonhei, um anjo lindo que encontrei. E cada instante do seu lado eu fico mais apaixonado. Você é tudo que eu sonhei, um anjo lindo que encontrei. No momento que te vi, me apaixonei. Na trilha sonora da minha vida, Ed Marques e Alessandro, Sol do Meio-Dia. No dia 8 desse mês agora de junho, eu estive em Sandolândia, no estado do Tocantins, onde eu quero mandar um abraço para aquela gente boa, para a prefeita Silvinha, para o marido dela, o Marcelo, aquela turma boa lá de Sandolândia. E eu fui assistir o show do Di Paulo e Paulina e acabei participando do show. Me chamaram lá, me pediram para cantar, foi um bafafá danado. E eu pude ver que depois de tantos anos de carreira, os meninos finalmente chegaram ao estrelato, né? Chegaram ao sucesso absoluto. Um show maravilhoso de 2 horas com todo mundo cantando junto. E esse aqui é o novo sucesso de Di Paulo e Paulino, Ponto Final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém lhe conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Vá

Paulo Diniz, Pingos de Amor. E se você quiser recordar alguma canção, se você quiser pedir uma canção nova, tem na sua cidade aí um cantor que está começando, nós temos espaço para todo mundo no programa, viu? É só você entrar no site www.radioestudiobrasil.com.br e você vai entrar lá em contatos e deixar o recado, pedindo a música, mandando a oração, o que você quiser. A gente fica aqui se desdobrando para tentar agradar você. Se a gente conseguir, nem que seja de vez em quando, já tá bom demais. No próximo bloco, eu tenho uma dica. Cuide bem da sua saúde. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Às quartas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quartas-feiras, pelas 21 horas, no Canal 2. Entretenimento. Videojogos. Consolas. Indústria. Palavra-chave de Joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick. Um programa de produção externa às terças-feiras às 9 da noite no Canal 2 da Antena Web. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no Mundo Sertanejo, tanto no mais comercial, como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira, não perca Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, da Antena Web. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção Beleza é Fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza. De segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Maguiar. No dia 5 de julho tem um grande show de Chico Rei Paraná, lá na minha terra em Coromandel, na Festa do Leite, na Coproagro, uma grande festa, né, que é a Feira do Leite de Coromandel, produzida lá pela cooperativa Coproleite. Coromandel é um dos maiores produtores de leite de Minas Gerais e do Brasil. Essa festa começou ano passado. Esse ano vai durar 3 dias, né? No dia 4 tem o show do Henrique e do Tarcísio, de Portões Abertos. E na sexta-feira, dia 5 de julho, tem o show do Chico Rei Paraná. Os ingressos antecipados custam mais barato. Então, se você quiser comprar antes da data, você vai pagar mais barato, tá bom? Vai ser uma festa sensacional e eu estarei lá em Coromandel nessa grande festa. No dia 10 de agosto, eu estarei em São Sebastião, lá no Distrito Federal, apresentando o show dos meus amigos de Paulo e Paulino, lá no Parque de Exposições de São Sebastião, uma promoção da Sardinha Produções. Esses dois eventos foram intermediados pela RBM Música, que coloca à sua disposição seus grandes artistas, né? Você tem desde o Amado Batista, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar, Márcia Ferreira, Edelson Moura, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, uma grande lista de artistas que você pode contratar ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A coisa mais preciosa que nós temos é a saúde. Não adianta ter dinheiro se você não tem saúde. Não adianta ser inteligente se você não tem saúde. Não adianta ter vontade de passear se você não tem saúde. Tudo começa pela saúde. E a Universidade de Harvard e Cambridge são uma das universidades mais famosas do mundo inteiro. Prepararam algumas dicas, conselhos saudáveis para melhorar a qualidade de vida de forma prática e habitual. Por exemplo, se você tomar um copo de suco de laranja por dia, você vai aumentar o ferro e repor a vitamina C, além do que é uma delícia, né? Outra coisa, você gosta de café? Quando você for tomar o café, salpica canela em pó no café. Isso ajuda a manter baixo o colesterol e estáveis os níveis de açúcar no sangue. Ó que beleza, salpicando canela no café. Outra coisa, eu sei que você gosta de manhã cedo comer o seu pãozinho tradicional e tal. Agora, se você trocar o pãozinho tradicional pelo pão integral, ele tem 4 vezes mais fibra, 3 vezes mais zinco e quase 2 vezes mais ferro que tem o pão branco. Então, a dica é trocar o seu pão francês pelo pão integral. Outra coisa, a vida hoje está muito corrida. A gente senta na mesa, que negócio. Agora, se você tiver paciência, mastigar os vegetais por mais tempo, isso vai aumentar a quantidade de químicos anticancerígenos liberados no corpo. Mastigar libera sinigrina. E quanto menos se cozinha os vegetais, melhor efeito preventivo ele tem. Você pode fazer o seguinte, você rala os vegetais, né? Cenoura, essa coisa toda, você rala e fica uma delícia. Aí você bota um azeitezinho em cima, bota um limãozinho, evita o sal, bota um limãozinho, né? E outra coisa, adote a regra dos 80%. Você coloque menos 20% da comida que costuma comer, isso evita transtornos gastrointestinais, prolonga a vida e reduz o risco de diabetes e ataque do coração. Então, olha, uma medida simples, diminua 20% do que você está acostumado a comer, viu? Isso é uma beleza, vocês são regras simples, né, que os pesquisadores lá de Harvard e Cambridge, duas universidades importantes dos Estados Unidos, estão dando a dica para vocês. E amanhã tem mais dicas. Amanhã eu vou passar mais uma dica, né? Uma coisa, como é que você deve comer diariamente e tal, umas dicas importantes, né? Cuide da sua saúde, que esse é o melhor bem que você tem, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, paixão é como fumaça. Tomou conta de mim, me deixou assim, caído a seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta. É vontade que dá, depois passa. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver.

meu pequeno cachoeiro. Vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. O Cantinho do Rei trouxe Roberto Carlos recordando a sua terra natal, abraçando os meus amigos do Espírito Santo, meu pequeno cachoeiro. Vindo a Brasília, não deixe de conhecer, não deixe de visitar o Bar do Alemão, que fica no setor de hotéis e turismo norte, ao lado do Lakeside Hotel e da Concha Acústica. Todo motorista de táxi, todo mundo que mora em Brasília conhece, tá bom? Bar do Alemão, a nova coqueluche da gastronomia, um ponto de encontro sensacional, à beira do Lago Paranoá, num dos mais belos cartões postais de Brasília. A lorota boa de hoje é uma história do meu amigo Claudimiro Vieira. O Claudimiro era uma figura extraordinária, né? Ele contava umas histórias. Ele já era engraçado por si só. A fisionomia dele já era engraçada. Um dia, ele passando lá em Coromandel, era comum os estabelecimentos comerciais funcionarem assim. Duas portas era a loja e o resto da construção era a casa da pessoa. A pessoa morava no trabalho ou trabalhava na casa, né? E ele era muito feio, Claudimiro era um cara bonito, não, magrão assim, tal, dos olhos meio caídos assim, magricelão e tal, andava desengonçado como todo roceiro, né? E ele passou lá e as meninas mexeram com ele, ó, velho feio, não sei o que e tal. E ele entrou na farmácia. Quando ele entrou na farmácia, elas estavam na janela da casa, passaram por dentro e ficaram de meia cara olhando ele assim, rindo, né? Aí ele entrou, virou pro rapaz do balcão e falou assim: ô Zezinho, você me arranja um par de botina aí? O cara falou: que é isso, Claudimiro? Você tá ficando doido, rapaz? Isso aqui é farmácia. Aqui não tem botina, não, rapaz, aqui só vende remédio. Ele falou assim: uai, você vai me desculpar? É que eu passei ali, eu vi dois couro esticado na janela, pensei que vocês estavam vendendo botina. Esse é o Claudimiro Vieira, Ticlô, lá do Coromandel. No próximo bloco eu tenho oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. No ano de 1980, eu comecei a minha carreira artística com um show na Sala Funarte de Brasília. Ao contrário do que muita gente pensa, eu comecei cantando depois é que eu fui para a televisão e depois é que eu fui para o rádio, né? Então eu estou completando 33 anos de carreira como cantor, 30 anos como apresentador de televisão e 29 anos como radialista. E nesse período de 33 anos eu gravei 12 discos entre vinis e CDs. São mais de 150 músicas que eu gravei, né? E aí, quando eu completei os 33 anos, os meus discos estavam todos esgotados, não tinha mais nenhum. E as pessoas ficavam me cobrando: Cleiton, eu quero seu CD, e não tinha. O que, que eu fiz? Fiz uma coletânea, peguei umas músicas de um, de outro e tal, e nós fizemos 23 canções se transformar no CD, na coletânea 33 do Cleiton Aguiar, que está à venda, você pagando apenas R$15 por cada CD, já com as despesas de correio inclusas, viu? Você manda um e-mail, nós criamos o projeto Confiança, você manda um e-mail para rbmmusica@gmail.com, rbmmusica@gmail.com, seu nome e endereço, a RBM vai mandar para sua casa. Quando você receber dentro, junto com o CD, vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você vai até uma loja de loteria ou você vai até uma agência da Caixa Econômica Federal e você efetua o depósito dos R$15 referente a cada disco. Não tem que pagar correio, não tem que pagar nada. São só os R$15, tá bom? Você peça quantos discos você quiser. Só quero avisar que eu fiz apenas 5 mil e mais de 1.000 já foram vendidos, tá bom? Aniversariando hoje a Cíntia Fernandes, Aline Mendes, Marta Lucena, Thales de Souza, Andréia Marçal, Jefferson Farias, Marcos Lima, Josi Angélica, Rodrigo Loureiro, Bel Souza, o meu amigo Benil Garcia, da Rádio Nacional da Amazônia, o Roberto Reis e Laiane Ferreira Lopes. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz para vocês. E para você que está fazendo aniversário e eu não estava sabendo, eu vou trazer uma oração de autoria de Valquíria Cordeiro, Falando a Língua dos Anjos. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando for falar de amor, traga todo o teu encanto e toda a tua verdade. Fale de amor como se falasse da própria felicidade. Fale com entusiasmo, se faça entender. Não poupe palavras e nem tampouco generosidade. Fale como se falasse com anjos, com determinação e vontade. Quando for falar de amor, fale com amor. Misture idiomas se preciso for. Busque dentro de si a língua dos anjos. Dê tudo de si e continue. Fale carinhosamente. Fale a língua dos anjos e será ouvido e entendido. E logo, uma corrente de amor envolverá tudo à sua volta e transformará a sua vida. Amém. Beleza de oração da Valquíria Cordeiro, Falando a Língua dos Anjos. Banda Nashville, Cego, Surdo e Mudo. A gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. E só o coração pode entender o amor, o amor. Só o coração pode entender. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. E só o coração pode entender o amor, o amor. Se eu pudesse deletar do pensamento como um arquivo de um HD, me desligava de você. Se eu tivesse uma bola de cristal, veria que só ia me fazer sofrer, só ia me fazer sofrer. Se eu soubesse que às vezes o amor machuca feito um leão raivoso, que é tão perigoso. Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse, eu não caía no seu jogo. Mas como fui tão bobo, deixei acontecer. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. Só um coração pode entender o amor, o amor. Só um coração pode entender. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. Só um coração pode entender o amor, o amor. Só um coração pode entender. às vezes o amor machuca feito um leão raivoso, que é tão perigoso. Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse, eu não caía no seu jogo. Mas como fui tão bobo, deixei acontecer. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. Só o coração pode entender o amor, o amor. Só o coração pode entender. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. Só o coração pode entender o amor, o amor. Só o coração pode entender. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. Só o coração pode entender o amor, o amor. Só o coração pode entender. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. Só o coração pode entender o amor, o amor. Só o coração pode entender. A banda Nashville trouxe aí Cego, Surdo e Mudo para os caminhoneiros do Brasil. Meu amigo Nervil César Moreira, lá de Lavras, Minas Gerais, esse está para baixo, para cima, né? Transportando carga, enfrentando as estradas do Brasil e colaborando com o seu trabalho para o progresso do nosso país, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o maior compositor que esse Brasil conheceu, chamado Goiá. José Roberto e Robertinho, Garça Maguari. Garça Maguari, eu vivo assim alegre desde aquela tarde que te conheci. Pra mim, eu me comovi. Ave sertaneja, tua cor cinzenta lembra minha vida cheia de aventuras. A fúria do vento teu corpo sustenta e tu vais sumindo nas brancas alturas. Existe na vida, entre muitas pessoas, formosa mulher, a mais linda entre mil, Garça Maguari. Quanto alegre voa, vejo a flor morena. A mulher que vive no meu pensamento guarda meu carinho nas terras do sul. Essa aqui pouca gente tem, né? Relembrando Goiá, Zé Roberto e Robertinho, Graça Maguari. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do grande escritor Paulo Coelho. Não existe nada completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo duas vezes por dia. Não existe nada de completamente errado no mundo, porque mesmo um relógio parado consegue estar certo duas vezes por dia, é a frase irretocável do Paulo Coelho. E eu diria, parafraseando Paulo Coelho, que também não existe nada no mundo completamente completamente certo. Né? A vida, o homem, ele é imperfeito e ele não produz só coisas certas, não. Mas é no erro que a gente aprimora e é no erro que a gente chega nos acertos, tá bom? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andresa. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, que você pode assistir pelas antenas parabólicas no canal C1, pela TV Vivo, TV Oi, TV Claro, TV CTBC, pela internet rbtv.com.br e nas cidades onde tem Belo Horizonte, por exemplo, é o canal 14, Brasília 59, Palmas tem dois canais, o 5 e o 20, São Paulo, canal 10 digital, canal 50 e canal 56, Salvador, na Bahia, o canal 50, Camaçari, o canal 51, Porto Velho, canal 38, Campo Largo, no Paraná, o canal 34, Campo Mourão, no Paraná, o canal 36, e tem outras cidades que eu não lembro aqui também, que eu não dou conta. A cabeça já tá, não tá boa mais, não. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros para a Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a cantora Andresa. Cai na real. Me diz o que acontece com você. Eu juro que não entendo mais nada. Uma noite você diz que quer me ver. Outra noite sai sozinho pra balada. Eu só quero entender seu sentimento. Se foi só aventura ou passatempo. Pois atitude assim não é normal. Já amei, me entreguei até o final. Pare um pouco. Se perder no tempo, cai na real. Somente as folhas secas voam como o vento. Cai na real e vê se não despreza a moça que te adora. Cai na real, amor tão grande assim nunca se joga fora. Eu me entreguei de corpo, alma e coração, senti na sua pele o fogo da paixão. Nos beijos que eu te dei, sonhei e acreditei. E agora você perde um tempo pra pensar, mas não demora muito, eu não vou aguentar. Eu tô ficando mal, vale um pouco olhar. Só quero entender seu sentimento. Se foi só aventura ou passatempo. Pois atitude assim não é normal. Já amei, me entreguei até o final. Pare um pouco, olha pra mim. Sentimento se perder no tempo. Cai na real. Somente as folhas secas voam como o vento. Cai na real e vê se não despreza a moça que te adora. Cai na real. Amor tão grande assim nunca se joga fora. Cai na real. Não deixa o sentimento se perder no tempo. Cai na real. e não despreza a moça que te adora. Cai na real, amor tão grande assim nunca se joga fora. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Andresa Cai na Real. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Esse telefone fica à sua disposição das 8 da manhã às 7 da noite. Você pode ligar lá e mandar recado, pedir música, não só para o programa do Cleiton Aguiar. Pode ser para o programa do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Maurício Fares, do Amado Batista, do Diego, do Johnny, de todo mundo, né, que faz programa com a gente. 61-3532-6993. Agora eu vou buscar lá no fundo do baú. A Faculdade da Música vai apresentar os mestres Zé Tapera e Teodoro. Tchau, amor! Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora e vou sair de tua vida. Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora e vou sair de tua vida. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom. A te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dono. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. De mim não guardes rancor, nem pense que sou ruim. Pra tua felicidade é que estou agindo assim. De mim não guardes rancor, nem pense que sou ruim. Pra tua felicidade é que estou agindo assim. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Presta atenção, meninada! Os mestres Zé Tapera e Teodoro, tchau, amor! O Teodoro é o mesmo que o Teodoro e Sampaio. O Teodoro só de música tem 238 anos. Essa foi a primeira dupla dele, o Zé Tapera e Teodoro. Essa música que é sucesso até hoje, o Tchau, Amor! E já que eu tô falando de gente que sabe cantar, eu vou trazer, pra mim, a maior dupla sertaneja de todos os tempos. Inclusive, essa dupla vai estar na inauguração da 95 FM de Coromandel, no dia 27 de agosto, lá na minha terra. Os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico, Quarto Triste. Saudade mora, somente a tristeza existe, depois que ela foi embora. O vento que vem de longe, transmite em minha janela, a triste recordação, também o perfume dela.